trono santo aonde estás, derramando sobre nós tua paz. E teus serafins entoam com louvor: Santo, Santo és tu, meu coração, e por isso ergo as minhas mãos para dedicar-te o meu melhor louvor. Santo, Santo és tu, Santo és tu, Senhor. Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. Diz a Bíblia que Jesus em breve voltará e com sua igreja sempre reinará. E a igreja